Eu tenho homem feio aí. Tentando entrar no teu céu, agora eu sei, passei por cada papel, me viajei e acordei no portão.